mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. Lord, heavens above, I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes, I'm only human, it's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Eu não tô entendendo nada, parece até que é pique-esconde. Ela em plena madrugada desliga o celular e some, chama. Mas eu resolvo essa parada, vou acionar meu telefone. Se desse poço não sair água, eu vou buscar em outra fonte. Mas eu já sei o que fazer pra resolver esse conflito. Ela diz que me ama, e eu finjo que acredito. Mas eu já sei o que fazer pra essa falta de carinho. Quando ela sumir do mapa, eu não vou mais chorar. Eu vou ligar pro contatinho, contatinho. Eu não vou ficar sozinho, contatinho. Vem aqui me dar carinho, contatinho. Sabe fazer direitinho, contatinho. Tem que ser no sapatinho. Olha lá, nego. Quando ela cair no mundo, eu procuro em um segundo contatinho pra eu poder me consolar. Se a primeira viajou, a segunda já casou, com certeza a terceira vai rolar. Terceira rola. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É loucura, mas eu vou desenrolar. Hoje é dia de maldade, e se for de outra cidade, não importa, deixa que eu mando buscar. Sabe por quê? Fala eu já aí. Sei o que fazer pra resolver esse conflito. Ela finge que me ama, e eu finge que acredito. Mas eu já sei o que fazer pra essa falta de carinho. Quando ela sumir do mapa, eu não vou mais chorar. Eu vou ligar pro contatinho, contatinho. Eu não vou ficar sozinho, contatinho. Vem aqui me dar carinho, contatinho. Sabe fazer direitinho, contatinho. Mas tem que ser no sapatinho. O que é isso? Ela toma chá de sumiço e ainda quer me controlar. Fica tranquilo, eu acionei um contatinho pra ficar no seu lugar. Se faz de santa, fala que tá magoada, eu é que não sou legal. Tá precisando é de óleo de peroba na tua cara de pau. Mas eu já sei o que fazer pra resolver esse conflito.

entrevista ao vivo aqui ou todos os nossos programas no blog Cultura N Útil. Vamos do pensamento do dia, frase do dia. E de quem é essa frase de hoje? Essa frase é da grande artista, cantora, compositora, a ídola maior, a mulher que nunca baixou a cabeça para nada e para ninguém, Rita Lee. A frase dela é sobre o carnaval, sobre o povo brasileiro. É uma pequena frase que diz muita coisa. Brasileiro sofre, mas arrasa na felicidade, né? Fudidos e mal pagos, mas pelados no carnaval. Genial. Essa é a frase de Rita Lee. E com essa frase, damos sequência à nossa programação de hoje. Uma canção de amor. Nada eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí, engadunham. Pode cantar. Oh. Amara, Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí, engadunham. Quando não tinha nada, quando tudo era ausência, quando tive frio, quando tive coragem. Quando chegou carta, quando eu vi salifiqueita, quando o olho brilhou, quando criei asas. Quando me chamou, quando dei por mim, quando lhe achei, quando vi você. Que bonito. Amara, Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí, engadunham. Todo mundo. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí, engadunham. Uou, uou. Amara, Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí, engadunham. Quero ouvir vocês. Só vocês. Woo!

imagem do bom Jesus de Nazaré. Meu senhor, por favor, vem ouvir minha prece, pois só tem a paz quem merece, só tem amor quem tem fé. Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela fazer oração, acender vela, dizer que ela zela por mim? Me contaram que a menina moça é donzela, mas quando ela está na janela sempre joga beijos pra mim. Me contaram que ela tem por mim um chamego em todo lugar onde eu chego, depois ela chega também e me olha com jeito de quem quer carinho. Eu fico pensando sozinho, será que ela quer ser meu bem? Se eu vou na mangueira, ela vai. Se eu vou na porta, ela está. Ela vai no cacique de Ramos, ela vai pro estado. Ela vai no pagode cheio, ela vai no pagode lá já. Se eu vou na mangueira, ela vai. Se eu vou na porta, ela está. Ela vai no cacique de Ramos, ela vai pro estado. Ela vai. Ela vai no pagode cheio, ela vai no pagode lá já. Qualquer dia me invoco e tomo coragem e rezo em frente à imagem do bom Jesus de Nazaré. Meu senhor, por favor, vem ouvir minha prece, pois só tem a paz quem merece, só tem amor quem tem fé. Se eu vou na mangueira, ela vai. Se eu vou na porta, ela está. Ela vai no cacique de Ramos, ela vai no estácio, está. Ela vai no pagode cheio, ela vai no pagode irajá. Se eu vou na mangueira, ela vai. Ela vai no cacique de Ramos, ela vai no pagode cheio, ela vai no pagode já. Foi pra Barra da Tijuca só para me perturbar. Ela vai no pagode cheio, ela vai no pagode já. Ela vai no pagode cheio, ela vai no pagode já. Foi para Mandaraí com filho para eu criar. Ela vai no pagode cheio, ela vai no pagode lá já. Ela vai no pagode cheio, ela vai no pagode lá já. Se eu vou na mangueira, ela vai. Se eu vou na porta, ela está. Ela vai no cacique, ela vai no estácio, está. Ela vai no pagode cheio, ela vai no pagode lá já. Quem é ela, Zeca? Se eu vou na mangueira, ela vai. Se eu vou na porta, ela está. Ela vai no cacique de Ramos, ela vai no estácio, está. Ela vai no pagode cheio, ela vai no pagode lá já. Poderoso que é meu pai, eu tenho. Tem outro santo que minha parecida, que é meu pai Xangô. Caô. E quem me ajuda no meu caminho nessa vida, pai, na corrida no ouro, é Oxum. É Oxum. Nas mantigas que a gente não vê, no coisas que a gente não crê, vale-me meu pai, é tudo balo aí. Por isso que a vida que eu levo é beleza, apesar das tristezas eu soube pra cantar. Cantar. Cantando eu transmito alegria e afasto qualquer nostalgia pra lá, vai bem pra lá. E alguém diga que essa minha vida não é vida para um ser humano viver. Pode crer. Na imaginação talvez não vê, coisas que a gente não crê, valeu meu pai, eu tô tomando aí. Eu tenho um santo para o meu pai, eu tenho. Tem outro santo que me aparece, meu pai, chorou. Calma. E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida, pra ir na boa e na lua, é Oxum. Nas mantigas que a gente não vê, meu, coisas que a gente não crê, valeu-me meu pai, é todo balo aí. Balo aí. Por isso que a vida que eu levo é beleza, apesar das tristezas eu só vivo a cantar. Cantar. cantando eu transmito alegria e afasto qualquer nostalgia pra lá, vai bem pra lá. Será que há quem diga que essa minha vida não é vida para um ser humano viver? Pode crer. E nas mantivas que a gente não vê, no fundo que a gente não crê, vale me meu pai a todo valor aí. Paixão forte me domina, agora que começou, não sei mais como termina. Aguarda minha sede, bebo na sua fonte, sou peixe na sua rede, pôr do sol no seu horizonte. História. Se bate já quer entrar, se entra não quer sair. Ninguém sabe explicar. O meu amor é passarinheiro. Meu amor é passarinheiro. Ele só quer passarinhar. Ele só quer passarinhar. Seu beijo é um alçapão. Seu abraço é uma gaiola que prende meu coração que nem moda de viola. Apaixonada, preciso do seu amor. Eu preciso do seu amor. Paixão forte me domina. Agora que começou, não sei mais como termina. Aguarda minha sede, bebo na sua fonte. Sou peixe na sua rede, pôr do sol no seu horizonte. Quando você sambou na roda, fiquei a fim de te namorar. Essa história, se bate já quer entrar, se entra não quer sair, ninguém sabe explicar. O meu amor é passarinheiro, meu amor é passarinheiro. Ele só quer passarinhar. Ele só quer passarinhar. Seu beijo é um alçapão, seu abraço é uma gaiola que prende meu coração, que nem moda de viola. Na gandaia, fruto do seu amor. Apaixonada, preciso do seu amor. Na gandaia, fruto do seu amor. Sua renda me rodou. Foi a gira, foi canjira que me enfeitiçou. Apaixonada, preciso do seu amor. A web rádio mais democrática da internet e paz. Música, informação, cultura e rádio. Love. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it? Would you

fazer teste. De ir na Indra até que pintou o meu de enxerte. É que eles são bandido ruim e ninguém trabalha. De AK-47 na outra mão a metralha. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. Quem é aqueles cara de M16? A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta. Na entrada da favela já tem ponto 50. E se tu toma um pá, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30. Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã. Acabo com safado, dou-lhe um tiro de fazã. Porque esses alemão são tudo safado. Vem de garrucha velha, dá dois tiros e sai voado. E se não for de revólver, eu quebro na porrada. E finalizo o rap detonando de granada. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Valeu!

Se vocês perguntarem se eu vi algum desses filmes, a resposta é não. Se eu tenho interesse de ver algum desses filmes, a resposta seria sim. Eu tô muito interessado em ver o filme Sem Amor e O Sacrifício do Servo Sagrado. Chega, tá bom. Eu quero ver esses filmes, o restante dispenso. Obrigado. Você está ouvindo Cultura Inútil. De segunda a sexta, ao vivo, aqui, ou todos os nossos programas no blog Cultura Inútil. Vou dar sequência à nossa programação agora com mais música, é claro. Just to feel that. Now all this feeling's never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart's beating. And even far, this is my home. Oh, it never let me go. Took me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart's beating. And even far, this is my home. Oh, it never let me go. You lurking, you make a like, now you don't like it. You know I dealt with you

take it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. De segunda a sexta, a web rádio mais democrática da internet traz música, informação, cultura e rádio. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad bitch, and baby, I'm the baddest. You fucking with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice for me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. Kissy, boo boo. Got me feeling so good. Showing your wife like I know that I would. Baby, I'm sorry. Go on and suffer. Don't tell your mother. If you talk that talk, baby, better walk, better. out, boost. If they want the drama, got the ooze. Ship the whole crew to the cruise. Doing shit you don't even see him move. Ride with me, boss. I got a hard head, but her ass off. She want the last name with the ring on it. Cause I pulled out a million cash, told her blank on it. We'll be right back. I think too much. I feel it fade. Well, ain't nobody watching. I feel it fade. I just fade away. I feel it. Fade away. I feel it. Fade away, yeah, yeah, yeah. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, roll up. Hold up, hold up. Pull up, pull up. I feel it. I love, I wanna. I'm tryna feel it. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a feel little. It. Your love is fading. I feel it. Fuckin' with a real ass nigga. I feel it. Fuck, can you feel ass nigga? I feel it. Bitch, better act like you know better. I feel it. Whoa. No one ain't around. I feel it fade. I think too much. I feel it fade. Ain't nobody watching. I feel it fade. I just fade I away. I feel it fade. You don't even know. I've been so far I feel gone. It. I've been so let go. I've been running. I feel around. It. I've been on my shit. Hold on my I feel dick. It. I just need to know. I can feel it. Deep inside. Deep inside. I feel it. I feel it. Deep inside, deep inside. I feel it. Deep inside, deep inside. I can feel it. Deep inside, deep inside. I feel it. Deep inside, deep inside. I feel it. Deep inside, deep inside. I feel it. Deep inside, deep inside. I feel it. Fade. I feel it fade. Agora das principais informações dessa segunda-feira comigo, Jeremias. Vamos lá, primeira notícia. Cadê? Abre aqui. Desfile recheado de críticas políticas constrange narradores da TV Globo. O paraíso de Tuiuti passou pelo sambódromo neste domingo com um desfile de forte crítica social e política. O tema principal, expresso no título do samba, meu Deus, está extinta a escravidão? Era a ideia que a exploração de escravos prossegue de outra forma nos dias atuais. Uma coisa que eu tenho para dizer sobre esse desfile, principalmente com aquele destaque do vampiro neoliberalista, que todo mundo sabe que era uma crítica ao Temer. Parabéns. Era isso que nós precisamos e precisamos e precisamos. Ai, ai. Com o pai internado, o filho da Arlindo Cruz se emociona. A gente vai à luta. Eu desejo tudo de bom e muito bonito o que o Império da Serra fez. Sim, muito bonito. Correndo atrás de Skype, WhatsApp, prepara chamadas de vídeos. Em o que, meu filho? Em grupo, que merda. Ai, que merda. Fudeu de vez. Eu sumo do grupo e agora vai ter mais essa. Próximo. Climão. Entre Dória e Zeca Pagodinho, camarote na IP. Isso. Parece que Dória queria tirar uma foto com o Zeca, mas o Zeca não queria tirar uma foto com ele. Foi um inferno. Aí tiveram que chamar o dono do camarote da Prama pra conversar com o Zeca. O Zeca não queria. Aí o Zeca disse que só tirava foto se o ex-jogador Amaral ficasse com ele. Esse Dória é um marqueteiro de primeira mão. Ele tira foto de todo mundo fazendo aquele vizinho deitado pra dizer que a pessoa apoia ele. Na verdade, não apoia nada. Essa notícia é relevante, sim, parabéns, Zeca, por não querer tirar foto com esse cara. Não estou falando do governo dele, da prefeitura dele, não estou falando disso. Não estou julgando, estou julgando a pessoa marqueteira. É chato, é chato. Marido de Ivete Sangalo pede moderação nas visitas à maternidade. Gente, maneira, maneira. O outro lado do paraíso. Foda-se, não assiste novela, então foda-se. Não vou dar essa notícia, não, bom. Então é isso, eu ia falar do Luciano Huck, mas também foda-se. Porque sabe que ele gosta mesmo de mamar na teta, gosta de ganhar dinheiro. Quem não gosta de ganhar dinheiro? É isso. Essas foram as nossas informações. Até amanhã. Eu escuto Cultura Inútil News. Então senta e relaxa, quero tua atenção, oh mon amour, então relaxa. Quando cê voltar vai me falar que é gostoso.

assistir daqui. Não esqueça, de segunda a sexta, Cultura Inútil. A gente volta, hein? Será?